clube. É nóis. É uma história de uma novinha, tá ligado? Eu te juro que eu achei que ela era diferente, tá ligado? Até tentei tratar ela bem, tá ligado? Comprei um McDonald's pra ela, tá bom, levei pro cinema, pá. Aí, mano, eu cheguei lá no cinema, lá todo mundo conhecia a mina, parça. Cheguei lá na fila, lá todo mundo conhecia. Passei com ela lá no Imperador, lá passei lá na Zona Leste. Fui lá na Zona Sul. Ô, vai tomar no cu, parça. Leva a mina na 16, todo mundo sabe quem é. Desse jeito que tu tá virar lanche de vagabundo. Eita novinha, tá mamando todo mundo. Eita novinha, tá mamando todo mundo. Eita novinha, tá mamando todo mundo. Tiffany piranhona, Stephanie piranhona, Amanda piranhona, tá mamando em troca de maconha. Tiffany piranhona, a Carolzinha piranhona, e a Bruninha piranhona, tá mamando em troca de carona. Tá delícia, tá gostoso, tá delícia, tá gostoso. E você quer me mamar, gostou? Vem mamar de novo. Tá delícia, tá gostoso. Se você quer me mamar, gostou? Vem mamar de novo. Tiffany piranhona, Stephanie piranhona, Amanda piranhona, tá mamando em troca de maconha. Tiffany piranhona, a Carolzinha piranhona, e a Bruninha piranhona, tá mamando em troca de maconha. É o Tzinho na Vanessa. É muita postura envolvida nesse nome, tá ligado? É o Kelvin Lopes, vagabundo. Desse jeito que tu tá virar lanche de vagabundo. Eita novinha, tá mamando todo mundo. Eita novinha, tá mamando todo mundo. Eita novinha, tá mamando todo mundo. Tiffany piranhona, Stephanie piranhona, Amanda piranhona, tá mamando em troca de maconha. Tiffany piranhona, a Carolzinha piranhona, e a Bruninha piranhona, tá mamando em troca de carona. Tá delícia, tá gostoso. E você quer me mamar, gostou? Vem mamar de novo. Tá delícia, tá gostoso. Tá delícia, tá gostoso. Se você quer me mamar, gostou? Vem mamar de novo. Tiffany piranhona, Stephanie piranhona, Amanda piranhona, tá mamando em troca de maconha. Tiffany piranhona, a Carolzinha piranhona, e a Bruninha piranhona, tá mamando em troca de maconha. Acesse www.youtube.com/KelvinLopes. É o bicho.